maior sucesso do Pará. Príncipe Negro Retrô, com Edilson e Edielson, tocando pra vocês. Edielson. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Saudade agora, hein? Este seu jeito. Saudade! De... Este seu jeito de olhar pra mim foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Meu amigo Júnior dos Caramelos, aí vai com a gente, Deus. Cara que dá o maior apoio, o Príncipe Negro Retrô. Obrigado, Júnior. O homem do pirulito tá lá. É por você que canto. Alô, orelha! Pode tudo transformar. Um abraço, Gigi. Nosso amigo Gigi com a gente, irmão do parceiro Bertinho, da Seasa. Gigi lá de Marabá com a gente. Sua esposa Vanusa visitando o nosso Príncipe Negro Retrô. Nossa Fala Aliás, obrigado pelo carinho. Na companhia do Bertinho e da Deise, esteja à vontade. Obrigadão, né? Príncipe Negro. Gerente Renatinho e gerente Isaías, Pizzaria Praia e Peso. Aqui. Obrigado, Andressa e a Simone, nossas princesas do Guamá com a gente. Um apoio sempre. Ai. Aí o Cláudio gosta. É só hora, meu irmão. Muito beijo, muito amor. É por você que canto. É muita gente beijando na boca. Tudo transformar. Pode tudo se perder. Só falta o chitar. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda. Amor, é por você que canto. Meu amigo Denilson, aqui com a gente, obrigado, Denilson. Aqui no Retrô. Deixa eu agradecer aqui o nosso amigo professor Japa, lá de Marabá, tá com a gente, junto com sua esposa, curtindo o nosso Retrô aqui na Ilha Bela. Esteja à vontade, obrigadão. Aqui. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Nosso amigo Plano B em Mato Grosso, olha aí, rapaz, do Retrô. Um abraço forte, valeu. Sonhos, nitidamente assim, como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava, e toda noite sonhava acordar. Raiane com a gente, olha aí. Eu esperava. Obrigado, meu amor, beijão, tá? Por esse encontro. Nosso amigo Valmix e a Tânia Mara aqui com a gente, curtindo o Retrô da Ilha Bela. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento. Calma, Vanessa. É bom olhar. Calma, cachorrona. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Nos teus sonhos, nitidamente assim. como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Alô, Birubiru! Duas pessoas. Obrigado, parceiro Henrique Retrô. E o Emerson, gerente do Resenha Prime. Tá com a gente, valeu. Olha a galera curtindo o Retrô aqui. Henrique, galera do Resenha Prime. Um abraço, Emerson. Você sonhava com esse encontro há tanto tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Meu amigo Giovanni, Pop Head. Foi contigo, já já, Giovanni. Sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te. Nosso amigo Sarinha com a gente. É o homem que faz a entrega, velho. Duas pessoas. Aí do delivery. Lá no Tacacado Dodô. Que se desejam. Edilson. DJ Edilson. Alô, Simone! Você gosta, a gente toca, bora! Toda noite. Minha amiga Aline Chocolate, a mulher doce do Retrô. Eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Lá vai o Denils. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. E em meus anseios, Príncipe Negro, me perco inteiro em devaneios. Edielson. Cada noite a vejo sempre mais bonita. E a minha sede, nosso parceiro Orelha, o seu amor é infinita. Esse é Retrô Doente, dá-lhe Orelha. Eu fico frente à vitrine, enquanto meu sonho ilusão não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Agradecido mais uma vez o carinho e a presença do nosso grande amigo Sidney, a sua esposa Keila, aqui com a gente curtindo o Retrô. Obrigado, Sidney. Obrigado, Keila. Galera que acompanha já nosso trabalho de muitos anos. Estão aqui. Valeu, Sidney! 9 horas mais ou menos. Príncipe Negro. Eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Príncipe Negro. Eu usando apenas roupas íntimas. E em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite a vejo sempre mais bonita. E a minha sede por seu amor é infinita. Meu amigo Mauro GDS aqui com a gente. Alô, Mauro! Aqui no Retrô, obrigado, Mauro. Aí é parceiro. Olha, seu garçonete Loura. Garçonete Loura, vamos chegar rapidinho aqui com o patrão Chubi. Chega aqui. Não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim. O nosso compadre Paulinho. Aqui com a gente, alô, Paulinho. Tá com a gente. Deste manequim. Égua do som. Segura, DJ Edielson. Faz essa galera dançar, meu DJ. Não sei por que aqui voltei. Meu coração ficou mais triste. Eu sabia Um abraço pra Tina, aniversário de hoje, comemorando 41 anos de idade, aqui no Retro. Parabéns, Tina. Obrigado, Letícia, nossa doutora do amor. Alô, Ilha Bela, né, Letícia? Bora. Alô, Verônica, minha aeromoça. O nosso amor aqui nasceu. Príncipe Negro, negro. Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Alô, Jabuzão. Eu não quero recordar. Chegaram meio-dia aqui de sonho. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você. E pede pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar. Nosso amigo André, lá da André Carta, aqui com a gente. Tá curtindo o Retrô, obrigado, André. Cadê o ferro, André? Distante, são mil razões para chorar a todo instante. Meu amigo Inglês de Saudade, que coisa da maior valor nessa sequência aí, olha. O Cláudio também, olha no que tal. Alexia tá na pra nós dois. Homem do sushi. No mesmo banco de pedra, bem riscado. Um dia eu vou lá. Ainda resta o seu nome e o meu num coração. Ah, ladrão! O nosso amor aqui nasceu. Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você. E pede pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você. Agora é Retro. Já faz muito tempo que ela partiu. E eu nem me avisou. Vitor Cunha com a gente. E o Bruno Guamata na área curtindo o Retro. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso. Bora, Mene, some das marcantes com a gente. Ontem não ouvi. Tá com o André, tá em casa. Aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou. Edielson tocando pra vocês. Saudade é assim, ó. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Ontem eu ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. banda. É Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Um toque de amor bateu no meu coração. Adesso, Artêmio. Comparece o gente na cozinha, rapidinho. Vem aí nova paixão. Paixão desvairada que eu gosto de ter. Me leva à loucura, mas me dá prazer. Paixão desvairada que eu gosto de ter. Me leva à loucura, mas me dá prazer. Meu coração se fez canção quando você olhou pra mim e me falou do nosso amor. Saudade retrô. Foi um momento de ternura e de prazer. Príncipe Negro. O que eu não tinha tido antes, agora eu posso ter. O som que é a nova sensação do Pará. Príncipe Negro Retrô. Dia a dia, jamais tive alguém assim. Já já tem o Mano Edilson! Me procurando, nunca tendo alguém pra mim. Paixão desvairada, o coração que eu gosto de ter. Bora no dono Takaká! Me leva à loucura. Aí, Denils. Mas me dá prazer. Aí, dança muito, olha aí, ó. Paixão desvairada. Égua. E eu gosto de ter. Me leva à loucura. Mas me olha, dá. Olha, chutada no puxo disco. Enxugue a lágrima, não chore não. Eu já lhe entreguei meu coração. Chorar eu já chorei, sofri até demais. Príncipe Negro. O tempo bom voltou, não chore nunca mais. Meu amigo Felipe tá com a gente. Alô, Felipe! E você? Vini, toda a galera, bora, Bira. Na foto. A nossa mega light, a nossa estilista. Milhões de beijos dou. Oh, oh. Enxugue a lágrima. Pare de chorar. Você sabe que eu te amo. Sofri até demais. O tempo bom voltou. Não chore nunca mais. É gol do sol. Me dá seu carinho devagarinho. Mata meu desejo. Com os teus beijos, numa ânsia louca, que faço minha mulher. Bora, Mauro Judeu! Toda essa noite me cansa de gozo. Nos seus açoites, se entregar meu corpo, fazer o que você quer. Minha amiga Kelly, aqui com a gente. Alô, Kelly, a mulher do pescado ali atrás. Eu digo a imaginar. A fantasia de amor por você, sonhando um dia eu te amar. Aqui. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Bora com o padre Paulinho! Você quer? Hoje a Fabiola vai curtir. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Olha, Edilene, como a conhece. Fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu. Você encontrou a chave de um carro, gente? Você pode trazer aqui atrás, vai ter gratificação, tá legal? Dia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Lá vem a Nisse! Nisse! Nisse, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem oriente, não vê que eu estou a fim. E aí? O seu jeito de falar me diz tanta. Nossa amiga Soraya, Soraya dos amantes da saudade aqui com a gente. Aí conhece. E sentir essa doçura. Vai disso, vai. Nisse, Nisse, Nisse, Nisse. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Olha só, pra quem tava procurando só água sei, lá no bar, gente, chegou agora a água lá no bar. Você pode correr lá e comprar uma vez a sua água mineral. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Mergulha, vai. E além do meu corpo, meu coração. A Lene gosta dessa, né? Ficar louco por você. Olha o baby. Aumentando ainda. Olha a lata do baby. A tentação é que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Eu digar com a gente, a Deise, a Loura, um japonês, tá? Alô, japonês! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Eu quero ouvir! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Nosso estilista Mega Light, meu amigo Jordan aqui com a gente, Jordan! São coisas do coração. Meu amigo Giovanni Pophead, ainda com a gente, Jordan Giovanni! Tá chegando o aniversário do Giovanni. DJ que coloca a galera pra dançar. DJ Edielson é adrenalina total. Bora, Cláudio, homem do quintal com a gente. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Meu parceiro Orelha, ele fica só olhando lá em cima. De cabeça na emoção. Quando ele encosta, meu irmão. Entregando o tchau. Você, arriscando ainda mais. Bora, Deus. Cadê o homem? O coração. 3, 2, 1. Eu não tenho medo de amar. Príncipe Negro. Mas tenho de solidão. Meu amigo Chubi, o homem lá do Locomotiva tá aqui com a gente. Problema sem sol. Bora, Chubi! Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Edielson. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. Ai, o piru, piru, desce. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Você estou chorando. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer, por você estou cantando. Saudade, de saudade de você. Meu amigo Lindo Arte, aqui com a gente, eu e seu irmão. Todos os seus amigos, um abraço especial pra você aí, meu irmão. Valeu, Lindo Arche! Homem do visual do DJ Gels. De saudade de você, amor. De saudade de você. Quando luas num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua. Olha o coração tomando fera por fera. Olhos de serpente. No entanto és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. És todo mal na semente, que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és

um amor por toda a vida, um momento de prazer, sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama o sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Meus abusados aí! Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vai botando, vai girando, vai botando, vai girando. Joga a mãozinha pra cima e vai, e vai, e vai. E dá-lhe meu retrô! Edilson e Edielson. Edilson e Edielson. Chamo por você, ninguém atende. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Sheila. Obrigado, Alan. Obrigado, Rose. Galera, curtindo o retrô. Meu Marcelo Sidney aqui do ladinho. Olha o homem aí, Keila. Bora. E aí? Obrigado por tudo, Sidney. Valeu, mano. Meu amigo Betinho da Ceasa. A Deise, família reunida. Bora, Japa! Alô, dona Adriana. É suco de pirulito, é? Um abraço, Henrique Retrô com a gente. O Emerson, gerente do Resenha Prime. Aqui no Retrô. Bora. Bora, Diego. Alô, Thiago! E a Lorena? Meu parceiro Sigo, parceira Luana com a gente. Minha querida, um beijo com carinho, valeu. Tamo junto, tamo junto. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Já já tem o Mané Dilson. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho e sem nada, tô livre sem dinheiro. Amava a princesa, ô princesa, mais linda da terra, a ladrão, mas tinha certeza que nada era pra ela. O homem é bom! O homem é espetacular! Mas um dia ela passou. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Esse é o verdadeiro show.